Panorama Agrícola para 26 de novembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua crescente no ar para você, o Panorama Agrícola de 26 de novembro. Na mesa de som está o Márcio Peixe e nas gravações o Eduardo Maia. Quando sai a primeira cantiga, a morena começa a agitar. O ditado de hoje é: quem não agradece por pequenas coisas, vai esquecer de agradecer sempre. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, você confere o lançamento de novas cultivares de uva. Cubanos visitam Santa Catarina e aprendem sistema de plantio direto. E no mercado agrícola, você fica com a colheita do alho. Quer participar aqui do Panorama Agrícola? Então ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Depois do outubro rosa, estamos no novembro azul, mês para você, homem, preocupar-se com a sua saúde e fazer uma visitinha ao médico. Previna diabetes, pressão alta e o câncer de próstata. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola conversa hoje com Marco Lucino, engenheiro agrônomo da Ipagre em Curitibano. Já começou, faz umas duas semanas, a colheita do alho. Qual a perspectiva para este ano, Lucino? Olha, a expectativa é muito boa, é excelente, poderíamos até dizer. O mercado está praticamente o dobro do ano passado. Os produtores estão colhendo uma safra muito boa e o mercado, devido à menor oferta de alho chinês, encontra-se bastante aquecido. Dá para se falar em termos de preço médio ou não? Olha, o alho é vendido por tamanho, por classe. Então, o menor começa de alho classe 2 até classe 7. Hoje, praticamente, o mercado está girando o preço do quilo a classe, sabe? Então, digamos assim, um alho 3 hoje pegaria, no mínimo, R$ 3,00. E, dependendo da embalagem, preparo, até R$ 3,50, R$ 4,00. Né? Então, a perspectiva é excelente. E o produtor agora tem que se preocupar em colher, botar esse alho no barracão, bem ventilado, para que não haja perda na pós-colheita, como mofar alho, esse tipo de coisa. Como se deu, Lucine, o plantio do alho livre de vírus? Olha, essa é uma tecnologia que já há alguns anos vem se utilizando na região e a cada ano confirma o alto potencial, né? Então, produtores que estão utilizando estão com um resultado bastante satisfatório e hoje quem anda no interior pode ver nas lavouras que é praticamente impossível já ter uma lavoura sem um pouco desse material livre de vírus. Chama atenção porque de longe fica aquelas faixas mais verdes no meio da lavoura e ali já é um material que o produtor está multiplicando, né? Então é uma tecnologia que veio para ficar. Correto. Alguma outra novidade em termos de pesquisa? Olha, na realidade o produtor tem bastante conhecimento a respeito que para ele ter sucesso na atividade ele tem que plantar semente graúda, área nova, uma boa uma irrigação, né, fazer os traços culturais. Isso é o básico no alho. Né? Mercado mais alto, mais baixo, vai depender muito do que o chinês colocar no mercado mundial. Né? Ele que domina o mercado no mundo e aqui no Brasil também. Né? Então, o produtor, a preocupação dele sempre é produzir graúda e qualidade. Marco Lucini, com relação às condições climáticas para a colheita, são as ideais? Olha, nas últimas semanas é um clima bastante seco, está sendo extremamente propício para a colheita. Né? Então, nós estamos colhendo o alho com tempo seco e isso é muito interessante. Correto. Nós agradecemos a entrevista com Marco Lucini, engenheiro agrônomo da Ipagre, em Curitibanos. Muito obrigado, Lucini. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Você ouve agora aqui no Panorama Agrícola uma entrevista com o microbiólogo Bernardo Calheiro Martim, que é diretor de pesquisas do Instituto dos Solos do Ministério da Agricultura de Cuba. Ele e mais 3 produtores rurais e 2 presidentes de cooperativas estiveram na semana passada aqui em Santa Catarina para conhecer os métodos do sistema de plantio direto em agroecologia, em especial para as hortaliças. Os cubanos visitaram Itajaí, Ituporanga, Campos Novos e Caçador. Ouça o que tem a dizer Bernardo Martim. Meu nome é Bernardo Calero Martim. Sou diretor de investigações do Instituto de Suelos do Ministério da Agricultura da República de Cuba. Estou aqui em uma visita de intercâmbio com EPAGRI para um pouco evaluar todo o trabalho da extensão agrícola, os métodos que utilizan acá para el plantío directo, para el manejo sostenible de tierras. Y en el concepto del manejo sostenible de tierras, el plantío directo es un elemento importante. ¿Cuáles son las principales culturas de Cuba? En Cuba prácticamente se hacen muchos tipos de cultivos, pero fundamentalmente la caña de azúcar tradicional, el tabaco, se cultiva café y además muchos cultivos varios, hortalizas, el arroz, hay un programa muy grande de cultivo de arroz, se cultiva también la papa, o sea la patata, se cultiva la patata, son grandes extensiones de patata, cítricos, frutas tropicales, mango, guayaba, piña. Cuba tiene la característica de tener muchos tipos de suelos. Y a pesar de ser una isla, bueno, pues el clima se mueve de un lugar a otro, ¿no? Y eso permite que haya suelos con condiciones aptas para diferentes cultivos. En Cuba hay varias formas de producción cooperativa, ¿no? Hay pequeños productores y en los últimos 2 años se han incrementado mucho los pequeños agricultores porque hay una ley que es la entrega de tierra en usufructo a los productores. O sea, aquellas personas que quieren explotar la tierra, se les da la tierra, se hace un contrato y ellos, por supuesto, pagan un impuesto por la explotación de esa tierra en función de la calidad de la tierra, de las características de la tierra. Nosotros hemos decidido, hemos seleccionado a EPAGRI como la institución en Brasil, digamos de punta, para traer nosotros a campesinos que van a ver directamente en campo lo que están haciendo ustedes y realmente lo que podemos llevarnos para allá en el intercambio este de tecnología. Você ouviu entrevista com o microbiólogo Bernardo Calheiro Martim, do Instituto dos Solos, do Ministério da Agricultura de Cuba, que tem a intenção de fazer um intercâmbio com a EPAGRI nas áreas de tecnologia de extensão rural e também na capacitação de produtores. É hora das notícias. A EPAGRI inaugurou na semana passada um laboratório de manuseio de agrotóxicos em São Joaquim. O espaço também serve para armazenar agrotóxicos e fica na Estação Experimental da EPAGRI de São Joaquim, onde a empresa realiza pesquisas para auxiliar o produtor no controle de pragas e doenças no cultivo de maçãs. A Embrapa Uva e Vinho apresenta, neste mês de novembro, 2 novas cultivares de uva. A BRS Magna, para a elaboração de suco, foi lançada na última sexta-feira em Sinop, no Mato Grosso. E a BRS Vitória será lançada no próximo dia 30 em Marialva, Paraná. Esta cultivar Vitória é para uva de mesa sem sementes. As novas variedades contam com características que atendem tanto a demandas de viticultores que trabalham com uvas de mesa, quanto daqueles que cultivam uvas para a elaboração de sucos, segundo a Embrapa Uva e Vinho. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.